danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, só danço samba. Vai, vai. Só danço samba, só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, só danço samba. Vai. Já dancei um twist até demais, mas não sei, me cansei. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, só danço samba. Só danço samba. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei. Tchurru-tchurru-tchurru-tchurru. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, só danço samba. Só danço samba, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, vai, vai, vai, vai.